equipe Mega Nike. A equipe Mega Nike. Go. Nike. Go. Don't stop. Dinossauro, o animal do som. A canção vai começar e o águia vai gritar. Pra você alucinar a noite inteira sem parar. E o colmilho está em peso, agitando aqui. Eu te amo, super pop, eu te quero só pra mim. Hoje eu quero curtir assim com DJ Betinho e Josimar. DJ Edson, Juninho Pop, a detonar. DJ Arthur, é show! É, DJ Netinho, digital. Aqui está Mega Nike. Noite já caiu, hoje eu quero é curtir. Vou pro super pop, aqui é de fogo, vai subir. Tô querendo safadeza, hoje eu quero é beber. Se depois eu pego a santo, chamo o verequê. Chamo o verequê, chamo o verequê. DJ Zelly, DJ Juninho, hoje diz que mandam ver. Chamo o verequê, chamo o verequê. Aqui é de fogo, super pop, na onda do verequê. Chegou para ficar, Cyber Carimbó, a nova onda do Pará. Se você ainda não conhece, venha conhecer. Super Pop tá tocando, chama Verequê! Chama o Verequê, chama o Verequê. DJ Zelly, DJ Juninho, DJ diz que manda um ver. Chama o Verequê, chama o Verequê. Aquele de fogo, Super Pop, na onda do Verequê! Chama o Verequê, hoje eu quero é curtir. Vou pro super pop, aqui é de fogo, vai subir. Tô querendo safadeza, hoje eu quero é beber. Se depois eu pego a santo, chamo o verequê. Chamo o verequê, chamo o verequê. DJ Zelly, DJ Juninho, hoje diz que manda um ver. Chamo o verequê, chamo o verequê. Aqui é de fogo, super pop, na onda do verequê. Chegou para ficar, Cyber Carimbó, a nova onda do Pará. Se você ainda não conhece, venha conhecer. Super Pop tá tocando, chama Verequê! Chama o Verequê, chama o Verequê. DJ Zelly, DJ Juninho, te diz que mandam ver. Chama o Verequê, chama o Verequê. Pessoal, pessoal de base aí, só maior. Só maior. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver, ô menina, eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, Cyber Carimbó. Eu quero ver. Estúdio Mini Matrix. Dinossauro. Esse sim faz a festa. Chega, menino lindo, pouquinho, vou te ensinar. Essa dança desguinhada, vou fazer tu endoidar. O Cyber do macaco, que você não dança só. Mega príncipe, toca aí, o Cyber carimbó. Endoida, endoida, endoida, endoida. É o Cyber carimbó, hoje eu vou ficar louca. O Edson e Edielson na mega coroa. Eletrônica tocando, hoje eu vou tomar toda. Isto é mega, mega Nike. Banda AR2, a nova batida do Brasil. E agora pra você, Alex, Alex, presidente da equipe Mega Nike. Como mulher, volta pra mim. Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Não dá mais pra viver. Eu só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Sentindo tudo pelo beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Tô sozinha, sofrendo. Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Não dá mais pra viver. Eu só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Sentindo no seu doce um beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Tô sozinha, sofrendo. Precisando de você. Equipe Mega, o som da internet. É o mega, vira o cabeção. 2, 3, DJ Renato Luque. 1, 2, 3, e o DJ Eduardo. 1, 2, 3, DJ Moisés acomoda. Treme, Gaia do show, manda ver. Treme, corre, treme, porrada de som. Solteiro, joga a mãozinha pra cima. Você que tá solteira, joga a mãozinha pra cima. E vai pro mega explosão. A galera vai, e eu também vou. Pro mega explosão, uma sensação, meu amor. Prepara, DJ, que a gente vai endoidar. Endoida. No mega explosão, a gente endoida. Endoida. No mega explosão, a gente endoida. DJ Marcos, o DJ mais contagiante do momento. Amor, sei que vou te encontrar na festa do Mega pra te amar. Vou te dizer que te amo, quero ter você pra mim. Eu também quero hoje te amar. E te sonhei de eu só vou tocar. Foi na Mega Coroa que nasceu nosso amor. Uma noite de amor, ouvindo os sons, junto com a tropa, se fazia o ter. Não deu nem pra fugir, baby, por isso me entreguei. Na festa do Mega Príncipe eu também me apaixonei. E o seu olhar me fez pirar. Com Edson e Tielson vem fazer o quê? Alô, minha tropa, joga a mão pra cima e faz o quê? Amor, sei que vou te encontrar na festa do Mega pra te amar. Vou te dizer que te amo, quero ter você pra mim. Eu também quero hoje te amar. Eu te sonhei de eu só vou tocar. Foi na Mega Coroa que nasceu nosso amor. Equipe Mega Night. E aí, gostou? MP7, feita pra você. Nike. Ok, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Supa, parará, pa, parará. Sinto tua voz dentro de mim a me chamar, não consigo disfarçar. Sinto tua voz dentro de mim a me chamar, não consigo disfarçar. Banda MP7. Feita pra você. É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Ok, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Supa, parará, pa, parará. Sinto tua voz dentro de mim a me chamar, não consigo disfarçar. Sinto tua voz dentro de mim a me chamar, não consigo disfarçar. Nossa canção, eu quero te entregar meu coração. Sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Supa, parará, pa, parará. Sinto tua voz dentro de mim a me chamar, não consigo disfarçar. DJ Netinho. Dinossauro, o animal do som. Sentiu uma diferença? Tudo estava normal. E aí um dia você ia aparecer. Meu corpo. coração ficou confuso sem saber o que fazer. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo. Eu largo tudo só pra sentir o teu cheiro, te deitar no meu peito. Eu largo tudo, tudo, tudo. Dinossauro, o animal do sol. Banda AR15. Disparando sucesso. DJ Sérgio. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo. Eu largo tudo só pra sentir o teu cheiro, te deitar no meu peito. Eu largo tudo, tudo, pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo. Eu largo tudo só pra sentir o teu cheiro, te deitar no meu peito. Mega Mike, Mega Mike, sempre. DJ Arthur Show. Atenção DJ, prepare pra nova contagem. Ela tem, ele tem, ela tem, ele tem, ela tem, ele tem, ela tem, ele tem. Agora DJ, põe um choque na galera. Ele arrasta o povo, todo mundo sabe. Ele arrasta o povo, todo mundo sabe. Agora o super pop, ele vai eletrizar. Joga o choque na galera e treme sem parar. Juninho, Betinho e Josimar. Joga o choque na galera, todo mundo vai tremer. Joga o choque na galera, super pop, manda ver. É super pop, todo mundo vai tremer. É super pop, todo mundo manda ver. É super pop, todo mundo vai tremer. Agora DJ, põe o choque na galera. Treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme. Sabe, faz ao vivo. Quem não sabe, fica só copiando. DJ tá tocando e a galera tá valor. Com sua nova performance, ele faz um show. Eu não quero nem saber, eu vou é perguntar. Cadê o DJ Billy? Ele nada de chegar. top, top, top, top, top like this. DJ Nando, do estúdio super eletrizante. Aqui se faz o sucesso, os outros acompanham. Cadê o Billy DJ Billy? E ele nada de chegar. Cadê o Billy DJ Billy? E a festa vai começar. Cadê o Billy DJ Billy? E ele nada de chegar. Eletrizante! Mike, go, Mike, go, Mike, mega Mike. Antes de partir, me deu um beijo. Sempre esperarei por teu regresso. Minha vida não é igual desde que te perdi. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar? Eu descobri que o amor existe, teu poder de enlouquecer. Eu te conheci, foi um amor tão lindo, sem você não vou mais viver. Eu me tranco no meu quarto, passo a mão na consciência, estou quase pra enlouquecer. E procura razão para o coração, sei também que vai se perder. O teu desprezo tá me matando, prefiro a morte, a fica te esperando. Nunca duvides, quem dá te amo. Prefiro a morte, a fica te esperando. Banda Açaí Pimenta. DJ Felipe, o cobiçado das mensagens. Sempre esperarei por teu regresso. Minha vida não é igual desde que te perdi. Como é que eu vou ficar? Ficar? Como é que eu vou ficar? Amor existe, teu poder de enlouquecer. Eu te conheci, foi um amor tão lindo. Sem você não vou mais viver. Eu me tranco no meu quarto, passo a mão na consciência, estou quase pra enlouquecer. Quem procura razão para o coração, sei também que vai se perder. DJ Pato Show. A mulherada fica doida. DJ Netinho. Duas paixões me dividem. Uma é por dinheiro, outra é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. Se escolher amor, eu vou. Dinossauro ou animal do sol. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor.

Benassi, qual é a parada? Fala, David Sample, essa vai bombar. Famosinha, indesguiada. Joey Benassi, o garoto das produções. Dinossauro. Uau, que fera! Estou louca do meu bobó. É muita curtição pra uma cabeça só. Quando você chega do meu lado, meu corpo se arrepia. Eu sou louca por você. Suas penas são de fogo, solto o grito. És o lag, eu do agito, super pop, manda ver. Com DJ Alice, Juninho Pop, toda a família vai metralhar. Juninho Águia dá um grito, aponta os dedinhos para a tata. Águia de fogo, a galera obedece. Super, super pop, detona metralhar. Se junta com a família que chegou pra agitar. Banda Elite do Melody, DJ Junior Show, o laboratório do sucesso é de Santa Isabel. DJ Arthur, o DJ que agita a galera na moral. Quando você chega do meu lado, meu corpo se arrepia. Eu sou louca por você. Suas penas são de fogo, solto o grito. És o águia do agito, super pop, manda ver. Com DJ Alice, Juninho Pop, toda a família vai metralhar. Juninho Águia dá um grito, aponta os dedinhos para a tata. Isto é mega, mega Mike. Vou ensinar, sim, a pureza, a dançar o meu siribó, o siribó, o siribó, o siribó, o siribó. Vai dançando, sim, a pureza, rebolando. Master DJ Movoy Produções. Mega Mike, número 1 da pratinha, da pratinha. Sou louca pelo DJ Arthur, é show! Vê se não some. Dá ideia de bolete ping-pong. Que eu uso e jogo fora só pra tapiar.

dar volta por cima agora. Não, não dá. Esse é meu outro show, meu amor. The time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Hey, the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dinossauro, se já era bom, se já era bom. Agora ficou ainda melhor. Made it too hot, light a fire, make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go, let's lose control. Let's do it all night, so we can't do it no more. Keep on rocking to the sound, turn it up and watch it bam. We gon' rock it to the top until the roof come burning down. Yeah, it's hot in here, the temperature. It's got these ladies getting freakier. I got freaky, freaky, baby, I was chilling with my ladies. I didn't come to get bougie, I came here to get crazy. I was born to get wild, that's my style. If you didn't know that, well, baby, now you know now. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. The time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. The time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. DJ Arthur, show DJ que não é maconha, mas faz a cabeça da galera. Adicione equipe Mega Nike em seus favoritos. Supersônico que agora vai tocar. DJ Guilherme que detona, agita a galera fazendo enlouquecer. Hoje à noite eu vou curtir Supersônico tocando sem ter hora pra acabar. Detonando só as balas, toca DJ Cláudio que agora eu vou dançar. Esse é o som do Supersônico, o Sônico, o Sônico, vem tocar pra mim. Esse é o som do Supersônico, o Sônico, o Sônico, onde eu te conheci. Esse é o som do Supersônico, Sônico, Sônico, vem tocar pra mim. Esse é o som do Supersônico, Sônico, Sônico, onde eu te conheci. Manda batidão do Melody, sucesso! DJ Neti! Digital. DJ Vanderlei, a moral de Canudos. DJ Arthur, é show! Fico louca, pois não sei o que fazer. Quando te vejo, perco o controle com seu sorriso. Me conquistou, os olhos me seguem como uma águia sem brisa. Perco sentidos, quando chega perto, me toca, me beija. Sinto que eu viro um vulcão em erupção. Só você pode dominar e acalmar. A moral de Canudo. DJ Arthur, é show! Fico louca, pois não sei o que fazer. Quando te vejo, perco o controle com seu sorriso. Me conquistou, meus olhos me seguem como a águia segue a brisa. Perco sentidos, quando chega perto, me toca. equipe Mega Nike. TR7, a máquina do sucesso. DJ Ivan Macedo. É o Mega. Esse é o som da Mega Coroa, tocando a nossa canção. Eu vou fazer o teu, vou me divertir e ver você tocar pra mim. Su, sa, pararara, sa, pararara. Tu, Mega, pispi, vou te amar. Eu vou me entregar, não posso me controlar. Tu, Mega, pispi, vou te amar. Eu vou me entregar, não posso me controlar. Faz o M! Banda TR7, a máquina do sucesso. DJ Ivan Macedo. É o Mega. Esse é de Elson, a Mega Coroa, tocando a nossa canção. Eu vou fazer o bem, eu vou me divertir e ver você tocar pra mim. Su, pa, pararara, pa, pararara. Tu, Mega, pispi, vou te amar. Eu vou me entregar, não posso me controlar. Tu, Mega, pispi, vou te amar. Eu vou me entregar, não posso me controlar. É o Mega. Esse é o som da Mega Coroa, tocando a nossa canção. Eu vou fazer o bem, eu vou me divertir e ver você tocar pra mim. Su, pa, pararara, pa, pararara. Tu, Mega, pispi, vou te amar. Eu vou me entregar, não posso me controlar. Dinossauro, esse sim faz a festa. DJ Arthur Show. A mulherada fica doida. Já não sei o que faço. Hoje quando acordei, eu me vi em outros braços. Nem vim dizer que tem outra alguém. Volta correndo, dói demais essa paixão. Já não sei o que faço. Hoje quando acordei, eu me vi em outros braços. Nem vem dizer que tem outra alguém. Volta correndo, dói demais essa paixão. Correndo, dói demais essa paixão. Sem vim dizer que tem outra alguém. É impressionante como todo mundo para pra ele. DJ, cada vez melhor. falei que sofri demais em te me esquecer. Toda vez que perdi, sofri, vou tentar te esquecer. Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais. Ai, amor, eu te amei também, disso fude, não faz bem. Tô ligada que você me quis, ai, amor, volte pra mim. Eu te dei amor, você não, não aceitou meu perdão. Ainda te amo demais, volte, amor, que eu te quero demais. Ai, amor, eu te amei também, disso fude, não faz bem. Banda Açaí Pimenta. Ai, minha boca. DJ Arthur, show! Já falei que sofri demais, tente me esquecer. Toda vez que perdi, sofri, vou tentar te esquecer. Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais. Ai, amor, eu te amei também, disso fude, não faz bem. Tô ligada que você me quis, ai, amor, volte pra mim. Eu te dei amor, você não, não aceitou meu perdão. Ainda te amo demais, volte, amor, que eu te quero demais. Ai, amor, eu te amei também, disso fude, não faz bem. Banda Açaí Pimenta. Ai, minha boca. Ainda te amo demais, mas não dá. Mega Mike, o som da internet. Eu queria ter o amor de Marilena, com seu braço bonito de dançar. A dança do carimbó. Eu queria ter o amor de Marilena. Estúdio Mini Matrix. Sai do carimbó. Banda, tribal, tribal, tribal. Mike, Mike, Mike. Chegou para ficar, vamos sair bem carimbó, nova onda do Pará. Descendo até o som, vem comigo, vem dançar. DJ Marcos e Gaiado, os maninhos vão tocar. Vem fazer o ver, vem fazer o ver. A dança do carimbó é muito fácil de aprender. Vem fazer o ver, vem fazer o ver. Na dança do carimbó eu quero ver fazer o ver. A dança do carimbó. Amor, eu sofri tanto sem

3 e faço S sem parar. Com o Betinho e Josimar, DJ Alisson vai agitar. Ah, 1, 2, 3, Juninho já vai metralhar. E o Águia vai sobrevoar. Eu faço S sem parar. Ah, eu conto 1, 2, 3 e faço S sem parar. Com o Betinho e Josimar, DJ Alisson. Mega Mike é pura emoção. That's right, that's right. Barão Branco, DJ Fábio Marito Verde. Vai, Superman, pega a mulher gato. Vai, Superman, pega a mulher gato. Chicote, chicote, chicote. No Batman em Robin, chicote, chicote, chicote. No Batman em Robin, Coringa, foge a Mulher Maravilha. Alô, Coringa, foge a Mulher Maravilha. Alô, Coringa, essa é a Liga da Justiça. No Batman em Robin, no Superman, no Batman em Robin, no Superman, foge, com a Mulher Maravilha, foge, com a Mulher Gata, foge, com a Mulher Maravilha. Alô, Coringa, foge a Mulher Maravilha. Alô, Coringa, foge a Mulher Maravilha. Alô, Coringa, essa é a Liga da Justiça. That's right, that's right. Batalhão Branco, DJ Fábio Marito Beste. Vai, Superman, pega a mulher gato. Vai, Superman, pega a mulher gato. Chicote, no Batman em Robin. Chicote, no Batman em Robin. Coringa, foge a Mulher Maravilha. Alô, Coringa, foge a Mulher Maravilha. Alô, Coringa, essa é a Liga da Justiça. Chicote, no Batman em Robin. Chicote, no Superman, chicote, no Batman em Robin, chicote, no Superman, foge, com a Mulher Maravilha, foge, com a Mulher Gata, foge, com a Mulher Maravilha, Coringa, foge a Mulher Maravilha, alô, Coringa. Dinossauro, você já era bom, agora ficou. DJ Netinho. Treme, faz a pedra. Treme, tudo, treme. E faz a pedra. Treme, tudo, treme. E faz a pedra. Treme, tudo, treme. E faz a pedra. Em doida. Em doida. Vamos chegar, pera um pouquinho, o vai tocar. Pera um pouquinho, vamos chegar, pera um pouquinho, o vai tocar. Voz, vamos pro Rubi, voz, vamos pro Rubi, voz. DJ Netinho Digital. Agora todo mundo se liga que vem o novo Rubi Boy chegando para ficar. Agora a contagem regressiva vem fazer. A contagem é vacina e você vai ter que aprender. DJ Davidson detona tocando esse somzão. Júlio Moreno estremece tocando a multidão. 1, 2, 3. Treme, tudo, treme. E faz a pedra. Treme, tudo, treme. E faz a pedra. Treme, tudo, treme. E faz a pedra. Treme, tudo, treme. E faz a pedra. Maior sucesso em Tecnomelody. Marlon Branco. DJ Diante na beat. A evolução. DJ Melo. A teleta. Treme, faz a pedra. Treme, tudo, treme. E faz a pedra. Treme, tudo, treme. E faz a pedra. Treme, tudo, treme. E faz a pedra. Em doida. Vamos chegar, pera um pouquinho, o vai tocar. CD Equipe Mega Mike. Dinossauro, o animal do som. Atenção, DJ, prepara. tremem, elas tremem, eles tremem, elas tremem, eles tremem, elas tremem, eles tremem. Agora, DJ, olha o choque da galera. Treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme. Impregnados do pop, essa galera invade no arrasta. Povo, todo mundo. Só os danadinhos chegaram para somar. Pega choque essa galera e treme sem parar. Juninho, Betinho e Josimar. Pega choque, impregnados, danadinhos, vai tremer. Joga o choque da galera, super pop, manda ver. É super pop, agora vem 3D. É super pop, todo mundo manda ver. É super pop. DJ Tato Show, tornando choque, tudo galera, o que você gosta de dançar. Mega Nike. Tua, e contigo quero estar. Pega te tsunami, vou te amar. Conexão, conexão. Está no ar, DJ Netinho, conceituado por você. Foi uma noite inesquecível, quando eu te conheci. Vou viver esse amor contigo, e pra sempre vou te amar. Esse dia eu estou na tua, e contigo quero estar. E no mega tsunami vou te amar. Mete tsunami, pou, pou, pou, de Gebeia, pou, pou, e Cristiano, pou, pou, e a galera, pou, pou, mete tsunami, pou, pou, de Gebeia, pou, pou, e Cristiano, pou, pou, e a galera, pou, pou. Foi uma noite inesquecível, quando eu te conheci. Vou viver esse amor contigo e pra sempre vou te amar. Você é minha menina e contigo quero estar. E no mega tsunami vou te encontrar. É tsunami, pou, pou, pou, de Gebeia, pou, pou, e Cristiano, pou, pou. Mega Nike, o som da internet. A equipe Mega Nike. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, eu vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, eu tô cantando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, se tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. DJ Arthur Show! Manda batidão do Melody! Sucesso! Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, eu vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, tô cantando tudo e não tô nem ligando pro que que vão dizer. Amar não é pecado, e se tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane Mega o mundo, Mike, eu só quero você. Mega Mike, essa sim é a galera piso do Pará. É a galera piso do Pará. DJ Netinho! DJ Dinossauro, o animal do som! E aí? Você quer algo diferente em suas produções? Então fale agora mesmo, porque o Estúdio Play Art Produções chegou pra você. Não fica na mão, meu compadre. Produções em áudios, esporte, comerciais, vinhetas faladas e cantadas, chamadas, aberturas para rádios e aparelhagens, gravações de CDs mixados, normais ou MP3, comunicação visual, artes visuais, para bandas, DJs, criação de logomarcas, banners, convites e layouts. E ainda, produção de vídeo em geral. E agora, o Estúdio Play Art faz seu próprio programa de vinhetas, o VM Sampler. Para você ter exclusividade, DJ. É, então tá fazendo o que aí parado, mano? Entre em contato com o Estúdio Play Art, com a produção do jovem talentoso DJ Juninho. Estúdio Play Art, @hotmail.com. Juninho Nike, 17, @hotmail.com. Acesse estudioplayart.blogspot.com. Estúdio Play Art, Belém, Pará. Brasil! Obrigado, meu Deus.